8 Toronto. Roger that, thank you, 2000 clear, IIL so calling. 22782 request of my heading 07002 11. Good morning, Azul 2782, on the final. 2782, continue approaching 0821. para dar 10 visual contrário na curva. Brasil, 171 após o fundo, já que está autorizado a NEMA, senhor. Runway 1 to ground, it's 5-9, give me right. Call some of the ground frequency 121, that's 19. Okay, so runway 121 to 4-9, that's 2-7-8-0. Autorizado de decolagem, 90, 1050, 089. Preciso decolagem 902, 071. bom dia, 2065, Mar Mar Mar Mar. ABOB 065, fechando sua transmissão, frequência 1-2-8, próxima 3-5, alterna 1-2-3-8. Sujeito 35, 238, 065.

1-2-0, decolagem 2-4, chame agora o controle 1-2-0-0-2-3-0, pode ir. 1-2-4-0-2-3. Está ficando um pouquinho alto aqui, curvando ligeiramente à direita. Sente. Controle Salvador, gol 1-2-3-0, na PUCA, 1-2-3-0. 1-2-3-0, contratada na decolagem, se baseia com a da PUCA, 1-2-3-0. Na buzina PUCA para 3-0, 1-2-3-0. Zero 094, autorizado. Repito para 3 metais, o ajuste na 021. 3.000, obrigado. Voando pro do Romeu, Fox, Fono 8, voando 230. Juno, 230, está um lugar. Luna 639, este é o identificação da sua destinada da Amazônia, para o número 050, o destinador da 020. 151 até o 050, 139. Está passando Juno, 1094. Luna 094, contato de aproximação, chama o turno frequente 118, decimal 95. 295, correto. Outro mais 09701. Primeira 9970, contato Havana do Colégio, este 2006 a menos, primeiro 320. Dia Romo 3207. Fazer a autorização. Era Matheus 1021. Está confirmando a condição da pista, uma olhada não? No momento está onde? Aqui, obrigado. Número 7700, autorizado, alinhado e decolado, pista 10, ventana 60 graus, 079. Ainda rodamos 0270. Tá pra rolar o Charlie e acertando, para entrar no circuito, chama o PN, que fecha 118, decimal 95. 1895, graças. 09970, pode voar, código. Será o 9970, autorizado. Autorizado, código, muito obrigado. Está em remar. Vai reportar na verticada em remar, tá? A 1770, decolado 35, chama agora o controle, 120, decimal 8. 208. 1094, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 062 graus. É, 3 pouso, 1094. Salvador, bom dia, azul 2770, passando 1000, peço que eu fui da Coral. Alívio 770, contato radar na decolagem, se vai ver se decorar no braço, para o nível 180. E 180, azul 2770. Santa Reza, MMAR, Nacional da 17. Papão Mil, Charlie Alfa Tango, mantenha sobre a MMAR aguardando para prosseguir. Água da... Vou na 094, forma tráfego com um helicóptero Alfa Sierra 50, contendo a esquerda do eixo da 10 na pista auxiliar, não intercepte. Sendo autorizado, fazer um pouso parado na cabeceira 17. Estrela Fatango, prossiga na final 17, aguarda a minha autorização. Para prosseguir, para a final 17, aguarda a autorização, Estrela Fatango. O Senai 1140 mantém a ponte de espera. Eu 0094, em solo 38, direita solo 121.9. Direita solo 121.9, eu vou 1094. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, estabilidade do ILS 7610. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa um helicóptero, aproximando 50, aproximando para pista auxiliar, continua aguardando a autorização. Sente, o azul 4207. Cursando na cabeceira 17 agora. Azul 4207, autorizado pouso, pistão na 0,950 graus, 08 mais. Autorizado pouso, pistão no 0, azul 4207. Pouso parado, cabeceira 17, vai ingressar na rota do tango. Já leu para tango aos 39, ao estacionar frequência elétrica. Pouso, tango. M1 no 40, autorizado a alinhar uma pista no 0. Alinhar uma pista no 0, M1 40. No 4777, comprando. No solo 41, na direita, solo 121, do plano 9. Direção 219, graças. M1 no 40, autorizado de colar pista no 0, na turma 50 graus, 08 nós. Autorizado LSFC 220, cancelada a restrição ESAP, voo 739, ajustou 1021. Estamos zero. Bem batendo zero, voo no tempo. Salvador, 6140, autorizado, direto Direto, geral 61,